Ô, Fio, é o mais novo lançamento. Aguarde, quer dizer, escute. GLK. Ô, bebê, eu vim te ver. E pra você, eu trouxe um banza. Meu querer é seu querer. Minha saudade é nossa trança. Mas quando bate a saudade é difícil de controlar. Não dá, não tem hora e lugar. Eu fiz um corre lá na bica pra tentar te impressionar. Já que você queria fumar. Já que você queria fumar. Ai, ai, uau, ai, ai, uau. Sou fodão, tô nem aí. Nela eu vou tacar e pau. Ai, ai, uau, ai, ai, uau. Sou fodão, tô nem aí. Nela eu vou tacar e pau. Eu não faço apologia da maconha. Eu acho que quem quiser fuma. Quem não quiser não fuma. Eita porra! Bola fumar, traga prendi. Tanta brisa envolvida que eu tô até vendo doente. Bola fumar, traga prendi. Tanta brisa envolvida que eu tô até vendo doente. Bola fumar, traga prendi. Tanta brisa envolvida que eu tô até vendo doente. Bola fumar, traga prendi. Tanta brisa envolvida que eu tô até vendo doente. Ai, ai, uau, ai, ai, uau. Sou fodão, tô nem aí. Nela eu vou tacar de pau. Ai, ai, uau, ai, ai, uau. Sou fodão, tô nem aí. Nela eu vou tacar de pau. A música boa de se ouvir, música boa, música boa, música boa de se ouvir. Valeu, porra. Você é louco. Você é louco. Você disputa aqui, faz. Tô muito louco, dá pra falar não. Vai, solta aí assim, ó. Vai. Taca-lhe pau.